Olá. Se os apóstolos vivessem nos nossos dias, certamente eles iriam ficar escandalizados com a quantidade de heresias, encontradas dentro da cristandade. Cristandade, você sabe, é o termo que a gente costuma usar para se referir àqueles que são cristãos legítimos, aqueles que se denominam cristãos. É uma parcela grande aí da humanidade hoje, se você for considerar. Mas certamente os apóstolos ficariam muito escandalizados com a quantidade de heresias. Heresia é aquele desvio doutrinário, é aquilo que desvia daquilo que é legítimo, daquilo que é autêntico e daquilo que é correto. Apesar que no, nos dias dos apóstolos eles enfrentaram algumas heresias. Logo no início ali, e a primeira de que se tem notícia, a gente vê isso claramente ali no livro de Atos, a gente vê nas cartas, a primeira heresia que surgiu, ela surgiu dentro do povo judeu, aquele povo judeu que foi entrando em contato com a pregação dos apóstolos, ouviu a pregação dos apóstolos, e de uma ou de outra forma começou a distorcer a mensagem original que eles pregavam. Pois bem, a carta que nós vamos começar a estudar, ela é uma resposta aos ataques dos falsos mestres dessa primeira heresia. Afinal, foram surgindo pessoas ali que se intitulavam assim, conhecedores, e de fato eles traziam muitas coisas ali que impressionavam seus ouvintes. E começaram a causar alguns problemas ali. E aquela que a gente entende ter sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, de fato também é um dos primeiros documentos do Novo Testamento. É a carta que ele escreveu, aos Gálatas, e é o que nós vamos iniciar então a partir de agora. Hoje nós vamos introduzir aqui, né, a carta. Vamos ler apenas os dois primeiros versículos que trazem informações básicas, essenciais, da onde a gente vai tirar também algumas questões que vão nos ajudar no entendimento do restante da carta. Gálatas 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo nas igrejas, as igrejas da Galácia, aliás, até de todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, essa carta, nós cremos que ela tenha sido escrita. A gente vê pelo conteúdo dela, por toda a sua todo seu toda a argumentação que ela traz, ela trata realmente da primeira heresia da igreja. E vamos ver em primeiro lugar aqui a autoridade de quem escreveu. E claro, Paulo era um apóstolo legítimo. Ele fala aqui da autoridade que ele tinha, né? Às vezes Paulo ele se coloca como servo, servo e apóstolo. Às vezes é só uma designação mesmo. E a gente sabe que aqui se trata do termo técnico, termo específico, né? Não aquele outro termo que muitas vezes é usado na Bíblia, que também é apóstolo, mas se refere num sentido mais genérico de enviado. Todo apóstolo é um enviado, mas havia aqueles. Especificamente aqueles que Jesus Cristo comissionou, aqueles que haviam sido testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, aqueles que tinham a mensagem do Evangelho e que foram designados pessoalmente por Jesus Cristo. Paulo está nessa categoria, ele foi comissionado por Jesus Cristo, ele recebeu, ainda que a gente sabe, né, parece que a nossa vista, né, fora do tempo. Aliás, ele fala sobre isso, né, em outro lugar. Ele diz que ele é alguém assim fora do tempo, porque ele foi alcançado por Jesus, depois de todos os outros, ele não conviveu com Jesus no seu ministério terreno, enquanto Jesus estava andando ali pelo território de Israel, mas ele veio a se converter ali, como a gente sabe, na estrada de Damasco, enquanto ele era um perseguidor feroz ali dos cristãos, e ali mesmo ele já recebeu o seu chamado, um chamado legítimo, um chamado confirmado através de todo o seu ministério, de tudo aquilo que evidentemente a gente sabe que ele realizou. Mas veja, aqui especificamente, ele dá um acréscimo aqui ao título, né? Ele começa aqui já a dar o tom da carta. E ele mostra aqui que a sua autoridade vai ter que ser reconhecida de um modo muito específico. Ele fala que esse chamado que ele recebeu, ele não recebeu de nenhum homem. Ele não foi enviado por homens, por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. A gente sabe que isso é totalmente verdadeiro, né? A gente sabe da história. Não foi um encontro pessoal, um encontro em nada planejado por Paulo, foi totalmente surpreendente para ele, ao contrário de todas as suas expectativas, de todas as suas vontades, ao contrário de tudo aquilo que ele jamais imaginou. Jesus Cristo o surpreendeu e deu a ele esse ministério. O fato é que ele está falando isso porque havia, e a gente vai ver isso na carta de modo muito claro, havia questionamentos sobre o ministério de Paulo, sobre a pessoa de Paulo, sobre o ministério de Paulo. Ou seja, como ele não havia convivido com Jesus, muitos diziam que ele não poderia ser um apóstolo. Afinal, ele não andou com Jesus, ele não ficou ali aos pés de Jesus aprendendo, etc. Ele não era um daqueles 12 originais. Muita gente contestava isso. Aliás, tem gente até hoje que contesta isso. Tem gente que quer banir Paulo do cristianismo, das escrituras, né? Até mesmo porque Paulo trouxe a luz aí, Deus o usou para trazer doutrinas que são extremamente ofensivas a certos paladares teológicos, né? Então as pessoas muitas vezes não gostam dele, mas o fato é que ele sim, ele está aqui defendendo na sua questão pessoal, ele vai falar mais sobre isso, inclusive. E o ministério dele era atacado principalmente pelo fato de que Paulo enfatizou, sempre enfatizou, de maneira muito especial, a questão da graça, a questão da fé, da justificação, exclusivamente pela fé, em Jesus. Então, por conta disso, vinham os ataques, como a gente vai desenvolver daqui a pouquinho. Então, Paulo precisou defender ali sua autoridade de um modo mais enfático, vamos dizer assim, como você vê no início, logo no início aqui da carta. E ele vai continuar fazendo isso. O privilégio que a gente tem, ao contrário do pessoal lá do primeiro século, diga-se de passagem, essa carta ela deve ter sido escrita provavelmente ali no ano 58 da Era Cristã. O pessoal calcula, tem alguns aí que dizem que foi um pouco mais do que isso. Tem basicamente dois grupos distintos aí, ou seja, eles situam antes ou depois do Concílio de Jerusalém. Como o Concílio de Jerusalém foi 58 e 59, o pessoal procura encontrar questões na carta que relacionem com a época. Eu, particularmente, prefiro entender, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, prefiro situar ali no ano 58, um pouco mais cedo, né? Antes do concílio e não depois do concílio. Mas o fato é que o pessoal daquela época ali não dispunha das cartas na sua totalidade. Eles tinham a carta que chegava até eles. Depois, aos poucos, as outras cartas foram circulando, foram sendo incorporadas, foram formando o que a gente chama de cânon, né? do Novo Testamento, e depois tudo isso foi juntado ali ao Antigo Testamento para formar a Bíblia que a gente tem hoje. Nada que foi arranjado pelos homens. Perceba que as igrejas, elas sabiam que era escritura, que não era. Mas hoje a gente tem o cânon completo. A gente tem a escritura completa, e isso é um grande privilégio. Um privilégio de a gente poder olhar para essas coisas, vamos dizer assim, de camarote. A gente poder aprender com tudo aquilo que foi ensinado no passado. E é dito, né? E é um dito sábio, né? Que a gente aprende com a história. A gente aprende, claro, a gente aprende de Deus. A gente aprende porque é Deus que está falando. Mas Deus está nos mostrando questões históricas, e questões históricas importantes que estão relacionadas com o Evangelho, com aquilo que ele trouxe através de Jesus Cristo. Muito bem, tem a autoridade de quem escreveu, mas tem a necessidade de quem recebeu a carta. A carta aqui, a gente sabe que foi escrita para igrejas recém-formadas. Paulo escreve aqui aos Gálatas. Veja que a Galácia não é uma cidade. Galácia era uma região, do Império Romano. E aqui também o pessoal, vou dar aqui alguns dados para você, né? Se você quer depois pesquisar mais também sobre isso, enriquecer aí o seu entendimento. Mas basicamente também você tem aqui duas opiniões sobre quem eram esses destinatários da carta. Por quê? Porque você tem duas designações para Gálatas no primeiro século. Você tem uma designação racial, uma designação étnica, que se refere a um grupo celta que emigrou da Europa. Era um grupo ali de gauleses, né, na atual França, para você ter uma ideia. Eram celtas, um povo antigo ali da Europa, que emigrou ali para o centro da Turquia, algum tempo antes de Cristo, ali, séculos antes, né, da era, né, do tempo onde isso tudo, onde essa carta está sendo escrita. E esses gálatas eram um povo, eles tinham essa designação, os Gálatas. Porém, o Império Romano, quando ele se estabeleceu, foi dividindo ali os territórios, né, dominados ali, foi designando as suas províncias. Note que havia a província da Ásia, né? Isso corresponde à atual Turquia. E nessa província da Ásia, um pouco abaixo ali, ou melhor, abaixo mesmo, né, desse território dos Gálatas, os romanos, incluindo também um pouco ali a parte do onde viviam esses Gálatas, só que os romanos, o que eles fizeram? Eles chamaram de Galácia todo o território ao sul ali também. Então, você tem uma designação racial, uma designação étnica, e uma designação, vamos chamar assim, política, que os romanos deram. E a opinião que eu vou defender aqui é que Paulo está designando ali a região política. Por quê? Porque é nessa região política que estão as igrejas que ele e Barnabé fundaram na sua primeira viagem missionária. Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Então, essas cidades, quando a gente estudou Atos, se você se lembrar, são aquelas que eles visitaram desembarcar ali. Eles tinham ido para Chipre, né? Lembra que eles saíram de Chipre, foi o primeiro lugar para onde eles viajaram. De Chipre, eles atravessaram ali o Mediterrâneo, um pedacinho de mar Mediterrâneo, e saíram ali nesse sul, centro-sul da província da Ásia, atual Turquia, onde ficava esse agrupamento de cidades. Então, é muito. Sendo que ao norte ali não havia sinais do ministério de Paulo nessa época. Então, é muito mais coerente a gente pensar que ele está falando aqui da região ao sul, tá bom? Então, são essas igrejas. É um grupo de igrejas, não é uma igreja especificamente, mas é um grupo de igrejas próximas, relativamente próximas ali uma das outras, né? É como a gente fala aqui na, vamos dizer assim, da nossa região Bragantina, né? Você tem Perdões, Nazaré, Atibaia, Bragança, Piracaia, e você tem uma certa proximidade aí. E essas igrejas, elas partilhavam muitas coisas, evidentemente, e infelizmente, elas partilhavam também dos problemas que são o motivo de Paulo ter escrito essa carta. E veja, são igrejas recém-formadas, igrejas com novos convertidos, pessoas que não tiveram tempo de amadurecer, de entender as doutrinas cristãs, de entender a vida cristã. E é isso que muitas vezes acontece com as pessoas. As pessoas muitas vezes não amadurecem. Elas não amadurecem porque não têm tempo na fé. Às vezes não amadurecem porque elas não se aprofundam, né? Tem pessoas que estão aí há anos na igreja e continuam vulneráveis a certos ensinos, a certas heresias. E foi isso que aconteceu lá. Eles estavam suscetíveis e foram receptivos. Durante a carta, a gente vai ver Paulo indignado com a receptividade que eles deram aos falsos mestres. E ele realmente escreve essa carta num caráter extremamente urgente. Uma carta que, assim que ele chegou, segundo a gente entende, assim que ele chegou de volta à Antioquia, lembra que ele tinha Antioquia como base das suas viagens ali, assim que ele retornou para Antioquia, ele se apressou em escrever essa carta e fazer ali as suas advertências, usar ali da sua autoridade e se dirigir a essas igrejas. Igrejas que sofreram, estavam sofrendo o que exatamente? Estavam sofrendo ataques sistemáticos ao Evangelho. E quem eram as pessoas que estavam atacando, digamos, né, essas igrejas, com o seu ensino, o seu falso ensino? Quem estava atacando eram os chamados judaizantes. Isso é um termo técnico que a gente costuma usar e que precisa ser entendido. Quem eram esses judaizantes? Esses judaizantes, o termo já dá uma ideia do que se trata, né? Alguém que está tentando judaizar, está tentando tornar judeu, está tentando fazer aquilo que os judeus. Já na época de Jesus, você se lembra que Jesus ele se refere aos fariseus como pessoas que eram capazes de andar milhas para conquistar um prosélito e depois tornavam esse infeliz, né, mais apto ao inferno do que antes, né? Ou seja, eles acabavam levando a pessoa não para a salvação, mas apenas para práticas exteriores e tudo mais. Que as afastavam ainda mais de Deus, né? E traziam muitas vezes escândalo para esses gentios que às vezes os fariseus procuravam conquistar, né? A ideia do prosélito, né? Aquele convertido, né? Entre aspas aí ao judaísmo. Não é uma conversão plena no sentido que a gente entende uma conversão hoje ao evangelho, né? E o fato é que essas pessoas, esses judaizantes, eles eram sim judeus, eles eram pessoas zelosas da lei, eram pessoas muito próximas ali na sua identificação doutrinária com os fariseus. Lembra que Paulo é um ex-fariseu, Paulo entende do assunto, ele sabe com o que ele está lidando aqui. Aliás, ele não era um fariseu qualquer, você sabe. Ele era alguém que estava sendo treinado para ser um rabino, um mestre. E foi treinado por um dos maiores mestres de Israel, que era Gamaliel. Então, esse pessoal, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles saíram provavelmente ali da Judéia e estão seguindo ali os passos de Paulo e começam a pesquisar. Afinal, o que que Paulo estava ensinando? Quem eram essas pessoas que estavam, o que que elas estavam crendo? Mas qual era o interesse deles no Evangelho? Eles eram crentes? Eles eram verdadeiros cristãos? Olha, pela designação que Paulo faz deles, inclusive dizendo que eles deveriam ser amaldiçoados. Ele usa uma linguagem muito pesada em relação a essas pessoas. A gente não tem motivos para acreditar que eles eram pessoas convertidas, pessoas crentes de verdade. Então, como é que eles fizeram essa fusão do judaísmo com um cristianismo adaptado que eles entendiam que era o certo? Possivelmente, o que aconteceu é que muitos deles tiveram contato, sim, com o evangelho, provavelmente eram frequentadores dos cultos lá em Israel, ali, principalmente em Jerusalém, frequentaram ali onde tinha aqueles milhares de pessoas que tinham aderido ali ao cristianismo, à mensagem do evangelho, e possivelmente eles pegaram ali alguns pontos, se passaram a se denominar cristãos de alguma maneira, possivelmente. Eles eram pessoas que tinham uma identificação até com a mensagem de João Batista, aquela mensagem messiânica, de entender que Jesus era o Messias e tal, mas a essência do Evangelho, a essência da justificação por meio da fé, isso escapava ao sentido deles, escapava ao que eles entendiam, e por isso eles contrapunham o ensino deles ao ensino de Paulo. E isso estava sendo algo extremamente agressivo. Eles foram com muita força e estavam realmente conseguindo ali desviar a atenção das pessoas. E essa é a grande questão que Paulo está enfrentando. Eles entendiam que o gentio, ao se converter, claro, aquelas pessoas que ouviam o verdadeiro evangelho se convertiam de verdade. Imagina um gentio lá, nunca ouviu falar de Jesus, né? Ele recebe ali a palavra, se converte, ele começa a congregar ali junto com os judeus da cidade, como a gente sabe que aconteceu lá, lá no início. Mas agora vem esse grupo e diz: não, mas você já se circuncidou? Você está seguindo a lei de Moisés? Você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Olha, você está comendo carne de porco? E por aí vai. Então eles começam a colocar essas questões, começam a, como a gente diria hoje em dia, colocar minhoca na cabeça do pessoal ali e colocar em xeque a segurança espiritual deles. Isso era extremamente perigoso e Paulo sabia desse perigo, e é por isso que ele então dá ali a sua resposta. Aliás, a resposta que levou ele a tratar o assunto em caráter de urgência. O tema central dessa carta, portanto, é muito semelhante ao tema central de Romanos, que é a justificação por meio da fé em Jesus. Porém, a carta aos Romanos é uma carta tranquila, é uma carta onde a temática ela é desdobrada, ela é explicada, detalhada. Paulo quer ensinar, ele quer transmitir. Aqui não, aqui ele está corrigindo. Ele coloca a questão como uma questão que precisa ser respeitada. E ao mesmo tempo ele vai contrapondo aos falsos ensinos. Então, essa é a diferença. Para isso, a gente vai ver que na carta ele fala ali do seu histórico pessoal. É até interessante a gente comparar os relatos de Lucas lá em Atos, né, quando fala da conversão de Paulo, com aquilo que ele fala aqui em Gálatas. Ele fala um pouquinho do tempo da sua conversão, como é que ele foi chamado, como ele foi comissionado e como ele foi aceito pelos demais apóstolos. Tudo isso ele tá trazendo para elucidar a questão da sua autoridade, a questão do seu papel, a questão da sua legitimidade. Então ele fala um pouquinho disso. Ele qualifica também o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Ele diz: olha, qualquer outro evangelho que não for aquele que eu preguei aí, até se eu por acaso fosse levar outro evangelho, seja maldito, né? Seja anátema, né? Então ele faz essa qualificação. Outra questão importante que Paulo traz nessa carta é a obra do Espírito Santo. É o papel do Espírito Santo, tanto na salvação quanto na santificação. E por que que e como que ele enfatiza isso? E faz isso contrapondo as obras da carne, aquilo que o homem faz pelo seu esforço. E ele fala isso por quê? Porque aqueles que estão impondo, tentando impor uma salvação que vem através de cumprimento de regras, etc., etc., nada mais está fazendo do que colocar na carne o poder. E Paulo diz, não, tudo é operado pelo Espírito Santo. Então, ele fala ali, tem o capítulo 5, tem aquela passagem super preciosa, né? Comparando as obras da carne com o fruto do Espírito. Tem toda uma doutrina que Paulo traz ali. Além disso, ele fala da santificação, né? Que é esse fruto do Espírito, como é que ele se desenvolve e tudo mais. Além disso, a questão de Israel. Afinal, esse pessoal qual é a posição de Israel? Já que está se falando tanto de lei, circuncidar, etc. Então, ele dá o exemplo de Abraão, como ele faz em Romanos também, né? E o papel da lei. Né? Ele fala algo maravilhoso, que a gente vai ver com mais detalhes, né? Que a lei ela veio como o aio, né? Ela veio como aquele tutor, né? Aquele tutor que deveria conduzir a Cristo. Algo muito interessante para as pessoas entenderem o papel da lei. Bom, o fato é que os Gálatas deram ouvido aos falsos ensinos. É por isso que Paulo tem que escrever essa carta. E a questão é que a gente olhar para nós hoje, a nossa volta, o fato é que a cristandade, essa cristandade, esse grande universo chamado cristão, com todas as denominações, até com as seitas, né, que a gente vê por aí hoje em dia, ela faz o mesmo, né? E mesmo dentro do cristianismo saudável, onde você tem igrejas que foram constituídas de forma séria, por pessoas sérias, você tem as vulnerabilidades e pessoas que dão ouvidos aos falsos mestres. Então, para a gente concluir, né, e para a gente levar algo assim para o nosso coração, para o nosso entendimento, não só para o nosso entendimento, mas para a nossa prática, né? como encorajamento, como desafio. Eu creio que olhando para esse privilégio que a gente tem de ter a Escritura nas nossas mãos, como ela é rica, como ela nos ensina, como ela transborda de conhecimento, conhecimento que vem de Deus, e como a gente muitas vezes é negligente em relação a isso. E quão necessário é a gente se aplicar ao ensino que procede das Escrituras. E ter um ensino, um aprendizado, um estudo, uma dedicação pessoal a isso. Eu acho que a devocional é uma coisa boa, deve ser feita, mas não só a devocional, né? Aquele tempo meditativo, vamos chamar assim, né? Eu sei que hoje em dia tem muita devocional pronta, né? O pessoal pega aquele fast food, né? Já vem mastigado, já vem pronto. Só que isso muitas vezes é perigoso, porque alguém já interpretou o texto para você, alguém já deduziu que aquele versículo está dizendo aquilo, e muitas vezes a gente, bruft, né? Engole aquilo sem mastigar, né? Então tem que tomar cuidado, com aquilo que a gente ouve. Hoje a gente vive na era mais bem informada de todas, né? E acredito que vai ser cada vez maior o fluxo de informações, o bombardeio de informações a que a gente é submetido, inclusive informações bíblicas ou supostamente bíblicas. A internet está entupida de gente falando coisas. É mensagem que chega a todo momento pelo celular, seja pelos mensageiros aí, né? Aplicativos de mensagem, aplicativos de redes sociais, a televisão, é tudo. São pessoas que às vezes são convidadas para ir nas igrejas sem muito critério. Enfim, a exposição é muito grande, tem muita gente falando muita coisa, mas é preciso ser cuidadoso com aquilo que se ouve e comparar sempre com as Escrituras. As heresias, elas estão aí, e elas se multiplicaram imensamente. E eu vou dizer uma coisa, o diabo ele é muito especializado nesse assunto e ele tem cada vez procurado, eu tenho toda a convicção disso, disfarçar a heresia de modo que ela não se pareça com aquilo que ela realmente é, ela se pareça com a verdade. Essa é uma das grandes armas sempre que é usada pelo inimigo e nós temos que estar atentos. Então, que a gente embarque aí nessa, eu não vou dizer aventura, porque não é uma aventura, né? Mas nesse desafio, eu quero encorajar você a estar junto, a participar sempre do nosso aprendizado aqui na carta aos Gálatas, que particularmente, né, aquilo que foi trazido hoje seja benéfico para você também. Então, desejo que você tenha aí uma boa semana, que Deus te abençoe.